Falar de memória. Sejam bem-vindos, aqui estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Hoje visitamos aquele que é, sem dúvida, o cemitério mais esquecido de Macau. É o cemitério dos Parces, apesar de fazer parte da lista do património como sítio classificado. Com o passar do tempo, este cemitério, como que foi sendo separado da cidade, a sua entrada está hoje bastante desnivelada em relação à rua, a estrada, também conhecida como a Estrada dos Parces, precisamente. Esta entrada é talvez o sinal mais evidente da negligência a que tem sido votado este suposto local de descanso, João. Exatamente, é uma negligência aparentemente incompreensível, porque todos os outros monumentos classificados estão muitíssimo bem conservados, ou pelo menos têm sido alvo da atenção dos poderes públicos, e este não. Razão porquê? Bom, é uma razão que não se vê que tenha alguma razão. E a questão é que adere um bocadinho mais de mistério aos próprios Parces que estão aqui sepultados. Ora, os Parces eram, no fundo, eram persas, viviam no Irão, naquela região que hoje é conhecida pelo Irão, eram os adoradores do sol ou do fogo, a religião do Zoroastro, a religião do bem e do mal. Deus era tão forte como o diabo para os zoroastrianos. E havia um combate que se prolongava ad eterno. Exatamente, portanto, entre essas duas forças. O chamado manicaísmo, que depois vem a dar na própria religião cristã, vem a dar algumas heresias muito importantes, que é a luta entre o bem e o mal. Mas aqui, os zoroastrinos são, portanto, os persas que não se convertem ao islamismo no ano de 600. O Islão começa a ultrapassar as fronteiras da Arábia e a conquistar aqueles países limítrofes, avança pelo Irão, e há, portanto, zoroastrinos que não se convertem. Não se convertem e fogem do Irão. Eles são batidos em toda a linha e vão para Zanzibar, vão depois também para a Índia e acabam por ser os povos que nós, portugueses, encontramos após a descoberta do caminho marítimo para a Índia. E são eles que nos vão servir de tradutores e de intermediários com as populações existentes, principalmente na Índia. E, portanto, eles servem-nos durante mais de um século nessas regiões da Índia, até que nós vamos sendo substituídos gradualmente pelos ingleses. E os Parsis acabam por passar ao serviço dos ingleses. E com os ingleses vêm na sua rota para o Extremo Oriente, vêm para aqui e estabelecem-se em Cantão. Cantão e Macau, especialmente Macau. É interessante porque a partir de 1700, segundo quartel do século XVIII, os Parsis constituem já uma comunidade importantíssima em Macau. Mas, como sempre, em Macau eles são uns comerciantes, alguns abastadíssimos comerciantes, que fazem o comércio com os ingleses, ou seja, eles são também aqui os intermediários entre os ingleses e as populações locais, e estão no ópio, que era o grande comércio do século XIX aqui de Macau. E, subitamente, os Parsis, que ocupavam posições importantíssimas no comércio e também viviam naquelas casas senhoriais, que desvanecem-se por completo. E desvanecem-se porque em 1841, quando se dá a exata ocupação de Hong Kong, os Parsis, que trabalhavam para os ingleses e não para os portugueses, mais uma vez seguem os ingleses. Exatamente, e portanto eles continuam na sua senda de progresso junto com as grandes firmas inglesas, nomeadamente a Jardines. Eles estão aqui associados, alguns deles, à Jardines Matheson, e têm uma importante ação no âmbito da misericórdia. Eles, portanto, fazem doações importantes, nomeadamente uma doação de 5 mil patacas, que naquele tempo era uma soma muito elevada. Quando a Jardines se muda para Hong Kong, eles doam ao ao governador Adrião Acácio da Silveira Pinto a quantia de 5 mil patacas para a beneficência. Isso fica registado nos anais históricos aqui de Macau. E, portanto, este cemitério dos Parses, enfim, tem aqui algumas das personalidades comerciais que estiveram aqui ativas durante mais de 2 séculos. Estranhamente, hoje o cemitério é esta coisa misteriosa, fechada, degradada e que corre o risco de sofrer destruições impossíveis de prever, porque isto está numa encosta com as chuvas que vêm nos verões, com os tufões. Pode haver uma derrocada e lá se vai o cemitério dos Parses. Assim recordamos o cemitério dos Parses, antigo local de descanso eterno e hoje aqui esquecido na beira da estrada. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.